ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 21 de maio, Tema Livre está entrando no ar aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema que nós não falamos já há algum tempo, do qual nós não falamos já há algum tempo, que é a internet, que é o acesso, né? Nós sempre temos aqui recorrente esse assunto na nossa agenda. E a Cláudia, que é a produtora do programa, me chamou a atenção para uma demanda judicial de um usuário da rede que entrou na justiça pedindo a proibição do Google de botar os dados sobre ele. Você sabe que se você editar o seu nome ali no Google, é capaz de aparecer coisa que você nem imagina, né? Não só porque você anda fazendo coisas que até você duvida, como também tem muitos homônimos. Tem sem contar os filhos, né? Os parentes remotos que vieram antes do Google, mas estão lá no Google também. Então o cara entrou na justiça, disse: eu não quero nada sobre mim no Google. E nós vamos falar sobre isso aqui. Eu estou com o Vinícius Rocha, que você já ouviu aí metendo o bedelho na conversa, na apresentação. E o Arturo William, que é jornalista aqui, nosso colega aqui da EBC, desenvolve novas mídias, essa coisa. O Vinícius é animador de rede NetWeaver. E eu fiquei curioso quando eu vi essa sugestão da Claudinha, né? Eu disse: ah, vamos fazer esse programa assim, porque como é que a pessoa faz para sair do Google? Na verdade, você lembra do catálogo telefônico, da lista telefônica? Lembra disso? As pessoas diziam, você mandava para a companhia telefônica brasileira e pedia para tirar o teu nome da lista, porque você estava sendo perturbado. Muito artista, né, fazia isso. No tempo que telefone era uma coisa cara, era investimento, então você tinha telefone no seu nome, era uma coisa que dava até status. Agora, no Google, é uma coisa que é a revelia das pessoas. Como é que funciona existe um filtro, existe uma peneira, como é que funciona isso? E até que ponto alguém pode recorrer à justiça pedindo para sair do Google? Ó, me tira do Google, não quero estar lá nesse campo de pesquisa, ou como diz aqui, nesse motor de busca. Vinícius Braz Rocha, bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Carlos Nepomuceno, que vai entrar com a gente, não é isso, Golo? O Nepomuceno vai entrar daqui a pouco, ele já está acompanhando o programa. Bom dia, Google. Bom dia, internautas que vivem dando buscas no Google. Pois é. Então é o seguinte, o engraçado dessa questão, da sua pergunta, Golo, é que as pessoas não se dão conta que desde que a internet passou a fazer parte das nossas vidas, literalmente em todos os sentidos, né? E eu não estou falando só de mídias sociais, estou falando aí também das buscas que a gente faz, né? E dos buscadores, dos sistemas de buscas que estão aí por trás, né? Que em inglês a gente chama de SEO, né? Search Engine Optimization, né? Quer dizer, são os buscadores, são os buscadores que vão tentar encontrar para você o que você está buscando, né? Em termos de busca ali. A nossa vida já está criptografada, né? O volume de consultas que já se fazia antes do Google, né? Quando você tinha Alta Vista, quando Sim. você tinha outros buscadores, não com poder de processamento do algoritmo do Google, mas você tinha ali ainda a possibilidade de ter frações da sua vida sendo, digamos assim, rastreada, né? Por aqueles algoritmos. Mas o poder de rastreamento do algoritmo do Google é uma coisa abissal, é uma coisa gigantesca, né? Tanto que se você, num e-mail que você passa para alguém, cita uma palavra chamada lingerie, ali do lado da busca que você faz, vai aparecer oferta de lingerie ali do seu lado. Quer dizer, é uma coisa assustadora, É isso aí, é um marketing, né, desenvolvido paralelamente a isso. Sim. Eu encontrei uma pessoa que é uma pessoa muito séria, assim, trabalha no arquivo, sabe, pesquisando história e tal, e ele disse que ele foi, a mãe dele pediu para ele fazer uma pesquisa para ela comprar um tênis para ela fazer caminhadas e tal. E ele aí fez pesquisa de tênis feminino e não sei o que. Eu me lembrei do que você falou da lingerie por causa disso, que ele disse que a partir dessa pesquisa começaram a aparecer na página dele os anúncios mais curiosos. Ele primeiro achou aquilo bem interessante, depois ele começou a achar bizarro, porque aí daqui a pouco já estavam aparecendo uns anúncios de roupa íntima feminina, de umas coisas de sadomasoquismo. Invasivo demais, né? É invasivo demais. Ele ficou preocupado com isso. E é uma coisa, Vinícius, que ele me chamou a atenção, que ele disse, isso aconteceu na máquina onde ele trabalha, no arquivo, não na casa dele. Então é uma coisa que vai para a máquina, né? Os caras detectam e vai para aquela máquina ali, não vai para outra, que também é uma maneira da pessoa, do usuário, preservar esse tipo de pesquisa para onde dirigir, esse pesquisa para onde ele quer. Então, se ele é casado, ele vai pesquisar lingerie, a mulher dele não vai saber, porque ele em casa não vai pesquisar, vai pesquisar só no trabalho. É assim que funciona? É assim que funciona todo marketing. Toda, simple like that? É, simple like that. Toda a mercadologia do sistema de busca do Google se baseia exatamente no que você acabou de colocar aí. Só que o Google hoje é muito mais do que um sistema de busca, né? Você está falando não, nem apenas só de um portal, você está falando. Ele faz parte da sua vida em vários sentidos, não só do e-mail, do sistema de busca, mas do Hangout, mas de qualquer serviço de notícias, quer dizer, ele está impregnado na sua vida. E como se não bastasse, ele também você tem o Google Phone, você já tem, e ele está adentrando, quer dizer, está virando um monstro, uma medusa, né? com várias Na verdade, com várias Google, cobras para todos os lugares. Vira uma panaceia, né? Você começa, por exemplo, no meio acadêmico, os professores e orientadores de teses, eles estão com maior preocupação com Ctrl-C, Ctrl-V. Que os caras dizem, porra, tudo agora é Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Se você recebe os trabalhos, eles são todos assim. William, fala aí. Não, mas acaba ajudando, né? Eu fui monitor na universidade, na PUC, e fazia esse trabalho de receber pré-monografias dos alunos. E boa parte mesmo era copy-cola do Google. Mas a própria ferramenta te ajuda a descobrir isso, porque quando você recebe o trabalho em forma digital, basta você pegar uma parte do texto, colocar no Google, que você vê que aquele texto foi totalmente copiado. Então, é verdade. A ferramenta acaba ajudando. Só para esclarecer o ouvinte aqui, o teu trabalho lá na PUC era esse, era detectar onde é que era cópia, onde é que não era? Um dos trabalhos, o trabalho na verdade era analisar os trabalhos conteúdo dos alunos, né? E dentro além do conteúdo, você desconfiava que era um conteúdo muito rebuscado para um aluno de graduação. E aí, a partir dessa desconfiança, eu pegava uma parte do texto, buscava no Google e via que realmente era uma cópia literal de um outro texto. E que na verdade não precisava ser aquilo. O aluno poderia escrever com outras palavras, escrever com as suas palavras o que entendeu, mas ele só pegava e copiava, o chamado Ctrl-C, Ctrl-V. Agora, isso aí também tem uma outra questão, que é a capacidade de apreensão e do desenvolvimento de um texto, né, que muitos alunos ou têm preguiça ou não apresentaram esse rendimento na escola, não tiveram essa instrução na escola. Então é muito mais fácil copiar e colar do que você pegar. Pode pegar, como você falou, você pega o texto e troca algumas palavras, inverte a ordem de algumas frases, muda um pouco o raciocínio e ninguém vai achar que aquilo é uma cópia. Mas, na verdade, outro dia eu conversei com uma advogada lá de Brasília, que era uma advogada que trabalha na Justiça Trabalhista em tribunais superiores, e ela estava me dizendo que uma juíza, numa sentença de uma demanda que ela estava conduzindo lá, de um profissional que, de fazenda, o cara empregado numa fazenda, tinha se acidentado, caiu do cavalo. O cara caiu do cavalo, a vaca desembestou, pegou o cavalo, ele caiu e ele entrou na justiça. E a juíza, ela estava defendendo o patrão, essa advogada. E a juíza, na sentença, botou que é claro na lei trabalhista que quando há amputação de membro, não sei o quê, ela disse, mas o cara só levou um tombo, torceu o pé, não teve amputação nenhuma, e ficou evidente que aquela juíza deu um Ctrl-C, Ctrl-V numa outra sentença, que tratava de um caso de amputação. Cara, essa situação é muito maluca, você acaba ficando... Ela estava perplexa, ela dizendo, como é que pode? Você vai lidar com isso? De que maneira você lida com isso? E esse cara que quer sair do Google, pode sair? Como é que fica isso? Só para dar um exemplo, que há 10 anos atrás eu coordenava o site de uma associação estudantil, estava na universidade e era responsável por esse site. Recebi um dia uma ligação de uma ex-estudante que queria que o nome dela saísse do site. Porque quando ela buscava, ela já estava no mercado de trabalho, estava lidando com questões políticas, e quando buscava o nome dela no Google, a primeira coisa que aparecia era uma chapa que ela concorreu a essa associação estudantil, e que, segundo ela, isso não fazia bem à sua imagem profissional. Eu disse que não tinha como alterar aquele documento, porque era um documento público, que estava ali com a inscrição de chapas que concorreram em determinado ano para aquela associação. Não tinha como alterar aquele documento. E fez essa resposta, ela disse que ia acionar a justiça. Eu falei, então acione, porque isso vai para a justiça. E acabou não acontecendo. Por quê? Porque existe a diferença entre o que é informação pública e o que é informação privada. O caso que você colocou aqui sobre uma busca de lingerie, por exemplo, Vinícius também, é algo do âmbito privado. Isso não interessa numa busca, por exemplo, numa ferramenta de busca ou tá disponível ao público. Agora, uma informação de foro público, né? Isso tem que estar disponível. E é o que está em discussão nessa proibição aí do nome de uma pessoa aparecer no Google. Essa pessoa, ela teve uma notícia há alguns anos atrás sobre um problema financeiro e que esse problema foi resolvido, e ela não quer que esse problema financeiro esteja e apareça. Apareça na ferramenta de busca, porque foi um problema que já foi superado. Então, assim, há de separar o que é informação pública, e essa informação, se ela for restrita, se ela for limitada, aí é um de respeito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, e o que é informação privada, que aí sim a gente tem que preservar essa informação privada. Mas existe uma forma. Isso aí é mais ou menos como se o César Maia quisesse agora que o Google tirasse que ele foi do PFL e mantivesse ele no PDT para ele voltar às origens, né, trabalhistas dele, é isso? É, por aí, cara. Mas existe uma forma, né, Arthur, de você... Os próprios browsers, que são os navegadores, eles te oferecem hoje uma forma de você navegar anônimo, né? Então você não está indexando nada na sua navegação. É como se você não tivesse navegado, quer dizer. Eu não sei até que ponto tem guarda de log aí nessa navegação. Acho que não, não sei. A gente acha que não, né? A gente não sei, é uma questão para a gente levantar e saber. Não tem guarda de log no navegador, mas o próprio Marco Silva da internet coloca que o provedor de internet vai guardar esse log, né? Então, o navegador não guarda, mas o provedor de internet guarda. Esse é o arquivo, esse log é o arquivo, é isso? O que, que é isso? Traduzindo para o nosso ouvinte, que é leigo. Vamos lá. O log, na verdade, é o histórico do que você está fazendo na internet. Então, se eu entro lá no site da Rádio Nacional, ele vai lá, vai ficar guardado, tanto no meu navegador, né, no Google Chrome, no Firefox, Internet Explorer, que eu entrei no site da Rádio Nacional. Sim. Isso, o que o Vinícius está dizendo, que existe um modo de eu conseguir navegar anônimo, né? Os navegadores permitem isso. Então, esse rastro meu do que eu estou fazendo na internet não vai ficar guardado no navegador, no meu computador. Uhum. Mas no provedor de acesso, lá no Velox, no TIM, no GVT, isso vai ficar guardado. O próprio Marco Silva da internet coloca que isso tem que ficar guardado durante um período. Então, assim, de qualquer maneira, eu não consigo navegar totalmente anônimo. Eu sou rastreado, claro, de alguma maneira. De alguma forma você vai ser localizado. Nós temos uma participação também do Nepomuceno. Glorinha, dá uma ligada para ele agora que ele vai entrar. Ele já está na linha? Porra, o cara tá esperando aí, rapaz, tá ligado. Nepomuceno, bom dia. Alô, eu acho que ele dormiu, Galinha. A conversa tá tão pouco animada. Alô, Nepo, bom dia. Tá aí não. Então continua, Vinícius. Vamos lá. Não, mas essa decisão aí, por parte de um tribunal de justiça da União Europeia, foi muito interessante, sabe, Gol? Porque isso aí pode ser a pontinha de um gigantesco iceberg, entendeu? Se isso viralizar, vamos dizer assim, vamos usar a linguagem de internet, se isso viralizar e as pessoas começarem a achar que todo o seu profile tem que entrar no esquecimento, né? e os estados de direitos que existem, né, no mundo toparem isso, né, ou colocarem os seus marcos civis de internet, o negócio do Google acaba, literalmente. Assim. É, na verdade, há uma discussão aí acaba. Do que, como você falou antes, William, é público, é privado, é informação, é invasão de privacidade ou é dado de biográfico? Essa discussão das biografias autorizadas que rolou no ano passado, aquela história, né, da Paula Levine, quer dizer, na verdade, você não tem como controlar isso. Alô? Não? Oi, fala, Nepo, acordou. Bom dia, Nepo, Luciano, tudo bem? É, ele acordou, mas não está falando, não. Mas, Golo, só para dar um exemplo, você falou de um exemplo político. Com essa decisão da União Europeia, o Google foi obrigado a estender essa opção de tirar dados de pessoas de sua busca para todo mundo. E aí o que estão dizendo é que vários políticos já entraram com um pedido para que o Google retire notícias negativas a eles. E pedófilos também, criminosos, têm entrado com pedidos nesse sentido. Aí há de fazer o julgamento que nem tudo que é negativo tem que ser retirado. Assim, claro. Tem que ser retirado o que não é verdade, o que é uma mentira, o que é uma difamação, mas o que é uma notícia verdadeira, alguém foi preso por determinado crime ou está respondendo um processo, isso não pode ser retirado, porque isso é um atentado à liberdade de expressão. Não, afinal, no final das contas, Hitler acaba virando uma pessoa normal, né? Se você vai limpando aqui, limpando ali. Mas você sabe, Arthur, inclusive nessa própria reportagem, essa própria matéria que o Rolo falou, né, cita lá que pessoas públicas, por exemplo, não teria como tirar de pessoas públicas, né, todo o histórico dela, não é isso? Afinal de contas, é uma pessoa pública, né? Não diz respeito a questões privadas, não é isso? Mas só que também existe uma cultura, sabe, Golo? Uma chamada cultura do comum, do commons, que está surgindo. E isso é pós-mídias sociais, é pós-Google, vamos dizer assim, né? Que é uma galera que está começando, a criar seus próprios buscadores, está começando a criar seus próprios sistemas de busca, suas próprias internets interconectadas através de redes mesh, bandas largas comunitárias, como a gente está fazendo no Complexo Alemão em outros lugares. E isso estabelece todo um outro cenário, diferente desse que nós estamos discutindo aqui. Quer dizer, você pode acessar, você pode procurar sem ser no Google, sem ser naquele, o Bing, sem ser nessas coisas, você pode procurar em outros lugares? Como assim? Sim, as pessoas já estão criando seus próprios sistemas de busca. Mas qual é o sistema? Por exemplo, com um sistema que seja alternativo. Ligado ao... Vai lá. Não, por exemplo, eu posso criar um sistema que seja... O que é o Google, a busca do Google? É um agregador de diversos sites. Ele fica lendo todos os sites da internet... E quando eu busco alguma coisa nele, ele vai buscar nesse grande banco de dados todos os sites da internet. Ele faz uma memória geral, geral. Mas eu tenho buscas que são segmentos. Por exemplo, se eu entrar no site das rádios EBC, eu for fazer uma busca lá, eu vou buscador, encontrar... Né? Eu tenho um buscador dentro do site da rádio. Por exemplo, que eu desenvolvi... É o negócio da nuvem, o princípio da nuvem também? Mais ou menos. Mas assim, só para dar um exemplo de um projeto que eu estou participando, que é o Rebaixada. Rebaixada.org, ele reúne todas as informações de diversos coletivos atingidos pelos mega eventos que estão participando dos protestos. Então, se eu quero procurar alguma coisa sobre protesto, eu posso entrar no Rebaixada e procurar alguma informação e vou achar. E o detalhe, o nível de indexação do buscador dele, possivelmente, o Google, com todo o poder que o algoritmo dele tem, não vai conseguir ter o nível de indexação que ele tem. Sim, porque também o universo de interesse que ele atinge é um universo bem específico. Eu queria... O Rebaixada é muito interessante, porque tem até rádio, né? Como é que funciona esse Rebaixada? Explica aí. Então, o Rebaixada é o meu projeto de mestrado na UERJ, e que ele faz essa busca, né? Ele lê todos esses sites de coletivos, Facebook, Twitter, YouTube, de grupos que estão... Mídia Ninja, tudo isso. Mídia Ninja, todos. Tem mais de 90 grupos fora mapeados. Do eixo, tudo isso aí. Tem mais de 90 grupos mapeados. Favela Não Se Cala, sim, se não todo tá mundo lá, tá lá. Favela Não Se Cala, tá coisa todo que mundo de repente lá. Só vai aparecer na busca do Google lá pra 20ª página. Exatamente. 30ª página. Que, o Google que ninguém vai até lá. O Google não vai dar uma relevância pra aquilo. Exatamente, Então, nós, além de fazermos uma indexação pra uma busca própria, o que a gente faz? Pega do Facebook. A gente sabe que o Facebook é difícil das ferramentas de busca lerem que está sendo publicado lá. Então, o que a gente faz? Nós tiramos as fotos e os textos do Facebook e colocamos numa ferramenta pública, que é o site Rebaixada. Cara, qual é o endereço do Rebaixada? Rebaixada.org. Só isso? Rebaixada.org? Rebaixada.org. Além desse sistema, nós pesquisamos algumas tecnologias de ativismo. Por exemplo, jogos para ativismo. Então tem dois jogos lá experimentais. E tem o aplicativo de rádios comunitárias. Porque isso é o Radicom, que fez um sucesso internacional interessante, né, que foi uma ferramenta pioneira. Mas envolvido com tecnologia livre, né, com WordPress, que é um sistema... E Android, né? Que é uma ferramenta. E aí, também tá na linha lá? E aí, eu conversando com você, né, Arthur? A gente pode botar uma banda larga comunitária lá, ou seja, o Rebaixada, quer dizer, ele ser acessado à internet, chegar no backbone, né? Ele não passar por um provedor convencional. E aí, tudo que a gente está conversando aqui passa a não fazer sentido nenhum. Porque, afinal de contas, ele próprio vai ser o provedor de acesso. É que é o princípio da banda larga, ou seja, você sai completamente do controle, né? Digamos assim, de um provedor. É isso? Não, veja bem, o banda larga comunitária diz respeito a você ter acesso com alta velocidade, né? Tanto com taxas de upload, ou seja, você colocar conteúdo na nuvem, seja onde você quiser, como de download, você abaixar o que você quiser. Ao contrário do que a gente tem em casa. Não, né? A gente tem em casa e no celular a gente não tem nada. Download legal, mas upload devagarinho. O upload do Brasil é o pior possível, o download também é ruim demais. Mas assim, aonde eu tô querendo chegar, Golo, é que com essa brincadeira de você animar redes mesh, né? Em comunidades, em condomínios, entre pessoas, e você tem a possibilidade de ter acesso direto ao backbone que existe aqui no Brasil, backbone aqui. É o esqueleto disso aí. É o esqueleto, vamos dizer assim, dessa forma. Você não passa pelos grandes provedores convencionais, operadoras, enfim, telefonias. Onde? Você próprio se torna o provedor. Sei, é como se você virasse uma pessoa jurídica. Aí que tá. E aí, esse provedor, vamos supor, vamos botar aqui no caso do Brasil, que agora já. A gente vai partir para a regulamentação do Marco Civil da Internet, correto? Esse provedor, o provedor do Rebaixada, ele vai ser muito mais ético em termos mercadológicos do que o provedor da TIM, ou da Oi, ou da Vivo. Não tem interesse comercial. Exatamente, que não tem interesse comercial. E aí existe uma coisa na cultura do comum chamada mercados éticos, né? Onde o Rebaixada entra como mercados éticos, né? Ético. Mercados éticos, que não estão ligadas à cultura mercadológica pelo mercado. Isso aí é um princípio ótimo, porque você já define de cara, esse é meu parceiro. Não é? Quando o cara diz, esse é o mercado ético, esse é meu parceiro. Porque a gente está lutando por ética, a gente está lutando por honestidade. Isso tudo que a gente está conversando já está emergindo, viu, Golo? Isso já é uma realidade. Legal. Falando de uma coisa. Vamos ver se o Nepomuceno está na linha agora. Nepomuceno, você está aí mesmo? Estou na área, agora sim, finalmente cheguei. Pô, rapaz, eu pensei que você era um disco voador. Todo mundo sabia que existe, mas ninguém vê. E ninguém ouve. Eu digo, olha aí. Não, pois é, estava lá, mas agora eu estou escutando aqui. Legal. Já há algum tempo já. E você está bom, está bem? O teu som está chegando muito bem aqui. Queria que você entrasse nessa conversa. O que, que você tem a dizer sobre esse assunto? Olha só, eu acho que a gente está vivendo esse problema. Me lembra um pouco a história quando a Xaxa, filha da Xuxa, botou, o pessoal criticou, fez uma brincadeira com ela no Twitter. E ela falou que ia processar o Twitter. Aí ela não entende que o Twitter, ele não é o Twitter é uma reunião de canais. O grande diferencial que a gente tem hoje é que houve uma macro canalização, que eu chamo, do cidadão comum. Então, os meios, cada cidadão ganhou um canal. Então, quando a gente tem hoje cada cidadão com um canal, a gente mudou completamente a maneira de pensar a comunicação. Porque quando você diz que tem uma conta no Facebook, você, na verdade, tem um canal. Quando você tem uma conta no YouTube, você tem um canal. E esses canais são canais em que as pessoas colocam informação. E você tem, em torno desses canais... Tem provedores de canais, que seriam, digamos, entre aspas, uma rede Globo com várias distribuidoras no mundo. Então, o YouTube é um grande centro, né? É uma grande plataforma de canais de milhares, de milhões de pessoas que colocam seus vídeos ali, etc. Então, lembrando a história da Xuxa, a Xuxa quis processar o Twitter, porque alguém colocou no canal dele uma crítica à filha dela, né? E aí, então, ela queria processar o Twitter. O Twitter, ele, enquanto uma plataforma, ele não é dono do canal. ele permite que alguém use o canal. Ele pode usar critérios para dizer, olha, nesse canal não é legal isso, isso, isso, isso, isso. E aí, a partir de uma denúncia que vem normalmente da própria comunidade, que é autogerido, para funcionar tem que ser autogerido, as pessoas denunciam e a partir de um determinado número de denúncias, aquele conteúdo sai. Então, essa ideia de que a gente estaria, né, trabalhando com o Google, com o Twitter, com o Facebook, com o YouTube, como se fosse um canal, é o modelo, é a cabeça que a gente tem do século XX tentando entender o século XXI. No século XXI, cada cidadão tem o seu próprio canal, tem que administrar o seu canal. E o que ele vai colocar de informação no canal, né, e o que ele não vai colocar de informação no canal. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que ele está aberto para o mundo, que qualquer pessoa pode fotografá-lo, qualquer pessoa pode registrar alguma coisa que ele fez, etc., tal, e colocar, né, num canal da internet e aquilo ser espalhado por outras pessoas. Então, eu sinceramente acho que toda tentativa que as pessoas têm de impedir que este tipo de coisa aconteça, a gente tem que trabalhar em outro paradigma, né? Quer dizer, se você, sei lá, como aconteceu já, né? A pessoa tira uma foto pelada no seu celular, aí roubam o celular, e aquele celular cai na mão de alguém, aquilo vai virar, se digitalizou, aquilo vai virar, vai se espalhar, entendeu? Então a gente tem que ter um determinado cuidado, muito grande, com o que você vai digitalizar, com o que você vai colocar na internet, com o que você vai fazer. Depois que você digitalizou, né, já era. E quando alguém também entra e tira, né, alguma coisa, alguma informação e coloca na internet, é muito difícil você ter esse tipo de controle no pós-publicação na internet, porque são milhares de canais, milhares de vias, de coisas. O pessoal está dizendo aí, as pessoas podem criar outras ferramentas de busca. Quer dizer, não adianta o Google tirar a referência dele, porque a informação continua na internet e pode ser vista por uma outra pessoa. Vai estar em outro lugar. Vai cair em outro lugar, porque a pessoa não está tirando, é como se você tirasse o seguinte, olha, vamos quebrar o termômetro, vamos tirar a marca do termômetro, porque a febre vai passar. Sei. A febre não vai passar se você tirar o termômetro. É a história do bode da sala também, é o sofá, é toda essa conversa, né? Todas essas imagens. Não, e tem o Marco Silva na internet, falou mais ou menos sobre essa questão. Ele disse que algo que a justiça tinha um entendimento contrário, que o repositório de uma determinada informação, ele não é o responsável por essa informação. Então, por exemplo, se alguém entra no meu site e faz um comentário ofensivo, eu não sou o responsável por aquele comentário, e sim a própria pessoa exatamente, que fez o comentário. Ou no YouTube é a mesma coisa, se alguém posta um vídeo com uma determinada informação, eu não posso processar o YouTube, eu tenho que processar a pessoa que produziu aquele vídeo. Se alguém se sentir incomodado com aquela informação, ela entra na justiça e pede para tirar. A única exceção que a retirada tem que ser imediata é no caso de nudez, no caso de vídeo ou foto, que em geral ex-namorados vão lá, uhum, e publicam de mulheres. Então, nesse caso... Vingança, né? Aí é diferente. No caso da pessoa, da mulher que teve sua imagem exposta na internet, ela notifica o servidor, o YouTube ou o repositório de fotos, e ele é obrigado a imediatamente retirar. Naquele lugarzinho onde tem denuncia aqui, não sei o quê, na própria tela. Isso, né? Aí o artigo 21 do Marco Silva na internet obriga que o repositório desse vídeo, dessa imagem, não deixe, retire aquela informação imediatamente. Agora, o que tem um outro aspecto disso aí, que não é do nível pessoal, mas, por exemplo, você conseguia assistir até pouco tempo atrás na internet, você assistia aos jogos que a Globo transmitia, e a Globo conseguiu proibir que os jogos sejam transmitidos simultaneamente com ela. Eu me lembro porque eu assistia esses jogos que são vendidos pela TV por assinatura. Você assistia na internet gratuitamente, o que é absolutamente lógico, não tem mistério nenhum. Como é que consegue? Qual é a nuance? Que você tirou a roupa da Globo, é isso? A Globo está pelada ali na pelada do futebol? Olha só... Fala, Lepô. Olha só, o que eu acho aí nessa história... É o seguinte, primeiro falando aí, comentando ali, do que a gente estava conversando, eu acho que a gente, as pessoas têm que se responsabilizar pelos seus canais. Eu falo isso lá no Facebook. O cara fala assim, ah, coloquei um vídeo na internet. Não, querido, você não colocou o vídeo na internet. Você colocou o vídeo no seu canal do Facebook, que é fechado, que tem amigos que compartilham aquele canal. A publicação na internet é uma publicação que você faz num blog, por exemplo, que qualquer um pode ter acesso, ou que você faz no YouTube, se você disser que é aberta. Agora, quando você faz uma publicação, inclusive no blog você pode dizer que é fechado, e no YouTube você pode dizer que é fechado. Então, a gente tem que aprender, a gente tem um amadurecimento muito grande para entender que cada cidadão hoje, ele é praticamente uma TV Globo ambulante. E ele tem uma responsabilidade em relação ao que ele vai postar, que as pessoas acham que não tem, elas têm uma responsabilidade no que vai postar. Todo direito, né, vem acompanhado de um dever. Não adianta você dizer que tem um direito e não tem um dever. Você tem um dever e tem um direito. As duas coisas caminham juntas, né? Você tem que trabalhar com o dever e o direito. Isso que você está falando em relação à televisão, tem um caso muito interessante agora, né, que a gente saiu até um programinha chamado Popcorn Time, que é um tipo Netflix, que tem vários filmes ali passando, vários filmes ali que você tem acesso como se fosse Netflix de graça. E aí você quiser ver algum filme, se você quiser ver alguma série, você tem vários sites na internet que permite fazer isso. Então, o que eu acho que acontece é que a indústria, toda a indústria que a gente tem hoje de entretenimento, né, inclusive da mídia, ela foi toda estruturada num controle da distribuição, né? Eu controlo a distribuição, eu controlo a forma que as coisas vão ser reproduzidas e, a partir daí, eu gero meu valor. Eu gero valor a partir do meu canal de distribuição que eu controlo. E essa foi a estrutura da mídia toda que começou no século XX, no século passado. Então, o que aconteceu? Eu ganho valor, eu gero valor pelo controle dos canais. E, a partir daí, eu gero valor. Quando os canais se abrem e você não consegue mais ter controle dos canais, porque você não consegue controlar, o valor que você vai ter que gerar já não é mais pelo canal. Você vai ter que gerar o valor de uma outra maneira. Se você pegar, por exemplo, a experiência do YouTube, que eu acho que ainda é primitiva, mas que é uma experiência que vai caminhar, pega a experiência, inclusive, do Porta dos Fundos, você vai ver que o YouTube, ele inverte completamente esse modelo. O YouTube, ele diz o seguinte, eu não vou mais produzir vídeo. Eu não vou ser mais produtor de vídeo. Faz o seguinte, produza um vídeo, eu coloco a mídia para vocês produzirem vídeo e eu ganho dinheiro em cima daquilo que vocês estão produzindo. É verdade. Né? Vamos fazer aqui um pool de gente aqui para produzir. E as pessoas saem produzindo e as pessoas então vão compartilhando a partir de um determinado critério esses vídeos. Então a gente tem uma mudança aí que a gente tem que entender, que é uma guinada da civilização gigantesca do século XX para o século XXI, que essa guinada que a gente vai fazer, ela vai virar de ponta cabeça as coisas que a gente pensa. Então a gente tem que entender isso dentro de uma lógica que a gente nem consegue imaginar o que vai acontecer daqui a 50, 60 anos, porque a mudança ela é muito grande. Toda vez que a gente tem uma desconcentração das ideias, quando a gente tem uma descentralização das ideias, como a gente teve em 1450 com a chegada do papel impresso, você vê, a partir de 1450, quando chega o papel impresso, 350 anos depois, a gente faz a Revolução Francesa, que tem a ver com o papel impresso. Né? Toda a sociedade, a Revolução Industrial, o capitalismo, a própria democracia, foram filhas do papel impresso. Todas as mudanças que nós vamos ver aqui para frente, o que a gente pode chamar de pós-capitalismo, pós-república, né, que a gente vai ter, pós-modelo de organizações que a gente vai ter que construir, tudo isso tem a ver com a internet. Então a gente está dando uma ruptura muito grande na civilização e todas as vezes que a gente for analisar qualquer problema, a gente tem que entender que o paradigma é outro completamente diferente. E a diferença que eu acho legal disso aí que você está falando, por exemplo, é que o papel impresso levou um tempo para ele chegar ao ponto que chegou. O livro impresso, para se popularizar, isso aconteceu há cento e poucos anos, o livro era uma coisa rara e hoje é um negócio pocketbook e tudo, você tem livro de todo jeito. E com a internet o processo é muito mais rápido, é muito mais acelerado. Vinícius, você tem um discurso que eu acho muito apropriado, falado sobre esse choque cultural. E esse choque cultural não só no mundo, mas no indivíduo, que é a partir do indivíduo que você vai projetar isso em termos de sociedade, né? Como o Nepo colocou, e colocou muito bem, eu só vou discordar numa questão que ele colocou, que toda essa mudança está acontecendo em função dessa tecnologia que nós chamamos de internet, né? No entanto, a minha visão é que o cosmos social que somos nós, né? Nós aqui interagindo, nós podemos definir nessa interação nossa aqui qual é o meio que a gente vai usar para a gente poder interagir e para a gente poder trocar informação. Eu posso, de repente, me calar aqui e a gente ficar só se olhando, de repente, né? Ou, de repente, eu vou colocar aqui um microfone e a gente vai falar por esse meio aqui, por esse microfone, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que o cosmos social humano, ele se organiza e arruma técnicas e meios e formas e hipermídias para gerar a comunicação, se apropriar delas socialmente. Quer dizer, eu entendo que o fenômeno acontece dessa forma. É meu ponto de discordância com o Nepomuceno um pouco por aí. Mas, pegando o que você quis que eu colocasse aqui na nossa discussão, nosso debate, é o seguinte: eu concordo com ele em dizer que nós estamos na infância da internet. Por que nós estamos na infância? Porque as pessoas ainda se apropriam da internet como entretenimento, como negócio, como usuário, né? E não como um exoesqueleto, não como parte da sua vida, onde também ajuda a gerar mais interatividade e conectividade no cosmos social que eu estou organizando com você, né? Que nós estamos aqui animando em rede, entre eu e você, né? Essa percepção é uma percepção cultural, ela vai demandar algum tempo, né? E de certa forma já tá acontecendo, né, Arthur? Quando ele fala do Rebaixada e fala da forma como o Rebaixada se organiza, eu tenho certeza que o Rebaixada se organizou não a partir da plataforma para baixo, e sim a partir dos movimentos, dos coletivos e todos os cosmos sociais ali interligados, emaranhados, e começaram a nascer. Concorda comigo? Não, a internet, ela já diz no próprio nome, né? A ligação entre diversas redes, né? A rede das redes, né? Vamos dizer assim. Então, esse conceito inicial da internet, ele deve valer para tudo. A internet não é algo separado do mundo. E um site como o Google não é algo separado do mundo. Então, não adianta eu fechar informações do Google, que ela vai estar disponível em outra plataforma. Além disso, essa proibição só vale na União Europeia. Então, o que acontece? Se eu entrar num site de busca do Google Brasil, se eu estiver lá na Espanha, por exemplo, e entrar no google.com.br, eu vou achar informação sobre essa pessoa que proibiu a divulgação de seus dados. Mas, na União Europeia, porque eu estou acessando um site do Google em outro país. É internacional. Isso, na verdade, o Berlusconi, por exemplo, que mora na Itália e que tem todos os podres dele bloqueados no Google lá na União Europeia. Mas aí você digita google.com.br, põe Silvio Berlusconi, e você vai achar os podres todos. É, exatamente. Isso que é o entendimento que estão tendo lá na União Europeia. Isso acontece também, por exemplo, na China, né? Em países que tem o Google tem uma certa restrição. Então a gente sabe que na China, se você busca determinados assuntos, o Google não exibe. Mas os chineses têm ferramentas para burlar essa proibição na China, acessando através de um IP de outro país, né? Acessando através de outras redes. Então, assim, não adianta. É uma briga de você querer matar a barata, né? Na chinelada. Na você verdade, não vai conseguir. Você está enxugando gelo. Exatamente. Isso aí você está enxugando gelo. Agora, Nepomuceno, eu queria que você falasse um pouco sobre o caso específico dessa pessoa que é movida aí à justiça para exigir que o Google tire as informações sobre ela. Essa pessoa, ela é ignorante, ela é uma pessoa anacrônica, ela vai montada num jegue até a justiça para pedir essa proibição do nome dela, ou ela, ao contrário, ela está dando um passo adiante numa tentativa de evitar o controle do grande irmão, o Big Brother orwelliano, sobre a vida dela? Bom, olha só, primeiro fazer só um comentáriozinho. O Vinícius fez um comentário que eu acho legal, e aí houve uma discordância, que eu quero dizer o seguinte: individualmente, a gente tem a opção de usar ou não todas as ferramentas que a gente quiser. Coletivamente, nós somos condicionados pelo ambiente cognitivo que a gente vive. Se você, por exemplo, pegar uma empresa que tem um fax, na época do fax, a empresa que não colocou fax, ela simplesmente saiu do mercado. cara que hoje tem um táxi, por exemplo, e não tem um celular, não tem um smartphone para pegar um aplicativo, ele sai do mercado. Né? Então, quer dizer, os meios de comunicação mais modernos condicionam a sociedade. Então, eu digo que a gente é uma tecnoespécie que vive numa tecnoecologia. E a tecnologia mais importante da sociedade é a tecnologia que permite que o nosso cérebro funcione. Então, quando você tem tecnologia cognitiva que tem a ver com conhecimento, é quando você muda uma tecnologia cognitiva e você introduz essa tecnologia cognitiva, a sociedade ela passa a ser condicionada por ela. Então, não existe muita opção, né, em termos coletivos, de você escapar desse ambiente que começa a ser criado. Individualmente, você pode desligar o seu celular, você pode ter uma relação com o celular diferente, mas coletivamente, a nossa sociedade ela é influenciada fortemente por essas tecnologias. Bom, só para fazer essa ressalva. Em relação à tua pergunta, é o seguinte, eu acho que há um desejo, e eu acho que é um desejo legítimo de qualquer cidadão de garantir a sua privacidade. Né? E a gente vive isso, eu tive um caso aqui muito doloroso, de uma amiga minha, com pessoas que eu conheci e tal, que a menina foi transar com o namorado, e o namorado resolveu gravar na webcam, né, e colocou a relação deles na internet, aquilo ali se espalhou, né, todo mundo da escola viu, etc. Tal. Isso criou um trauma para a menina gigantesco. Né? Então, esse tipo de situação é uma situação nova, que tem que ter aí, né, do ponto de vista, digamos assim, pessoal de cada um, uma preocupação, da mesma maneira que a gente está começando a educar os nossos filhos para usar camisinha toda vez que for transar, tem que também ter uma preocupação de dizer, olha, não tira foto, né? Quer dizer, não se expõe nesse sentido, porque hoje você está com seu namorado, amanhã você não está mais, aí amanhã o cara coloca na internet, aí não tem o que fazer. Então, isso são preocupações que a pessoa tem que ter nessa coisa da digitalização. E não é só tirar foto no celular, tirar foto no papel que você depois pode escanear. Ou seja, evitar ao máximo esse tipo de coisa. Isso acho que faz parte da educação que os pais têm que passar para o filho, essa preocupação. Do ponto de vista jurídico legal, vai um pouco o que o pessoal falou aí. Do ponto de vista jurídico, né, eu acho que você tem que procurar o canal que começou a brincadeira e punir aquela pessoa do início do canal. Cortar o mal pela raiz ali, né? Pela origem. O que você tem que identificar? O cara tem um CPF, por isso que não pode haver anonimato, na minha opinião, na internet. Sei. Né? A não ser numa ditadura em que o cara está matando as pessoas que estão colocando coisa. Aí é uma exceção. Mas vamos supor, num espaço, entre aspas, democrático, que a gente teoricamente vive, digamos que a gente vive numa democracia, né? Então, o que acontece? Você vai lá, suponhamos, tira a foto da minha vizinha pelada e bota na internet, digamos. Né? Só que olha só que interessante. Eu não coloquei essa foto na internet. Se eu coloquei no meu canal do Facebook, eu tenho como rastrear quem colocou aquela foto. Né? Eu tenho como saber quem colocou. Claro que o cara pode pegar aquilo ali, entrar no Cybercafé, logar no Cybercafé, aí no Cybercafé ele colocar num determinado lugar e aquilo ali se espalhar, digamos assim, com mais difícil de rastrear. Mas eu acho que a gente tem que ir fechando esse anonimato na internet, né, para que a gente possa chegar ao ponto de origem num determinado tipo de coisa. Né? Então, quem foi que começou a distribuir aquela foto? Quem foi que começou a distribuir aquele vídeo? E aquela pessoa vai ser responsabilizada da mesma maneira que se você, né, for para a televisão ou for para o rádio e fazer um ataque para alguém. E aí você começa a organizar um pouco mais a brincadeira, porque as pessoas têm que entender, e eu vou repetir o que eu falei lá antes, que todo direito que nós estamos recebendo de ter um canal de comunicação, esse direito que a gente está tendo, isso é um direito que as pessoas não se aperceberam disso, porque as pessoas acham que tem conta na internet. Vou repetir, a pessoa não tem conta na internet, a pessoa tem um canal de comunicação. Uhum. Todo direito que vem com dever também. Agora, eu acho que a gente hoje não entende que teve um direito e não entende que tem um dever. Eu queria só voltar um pouco. Você citou o exemplo da menina cujo namorado botou as fotos pela webcam, botou numa mídia social. Esse caso, um caso semelhante, esse caso levou, não ao constrangimento, mas levou ao suicídio uma jovem no Piauí, com 17 anos de idade. Foi uma situação tão vexatória e num local tão fechado, uma sociedade tão repressiva, que ela se matou. Nós tivemos agora, há pouco tempo, um caso no Guarujá, que é um lugar de alta classe média ou de classe média média, essas coisas de São Paulo, em que uma pessoa, uma mulher, foi linchada, levada à morte, porque teve o retrato falado dela divulgado através de uma invenção, de uma brincadeira, entre aspas, feita no Facebook, dizendo que a mulher fazia rituais satânicos com crianças pequenas e tal, e isso incitou a turba ignara a ir lá e linchar a mulher. Esse tipo de comportamento, ambos os comportamentos, eles são muito alarmantes na cabeça, principalmente das pessoas que não acompanham a evolução. Quando você fala isso para um sujeito que não tem Facebook, ele diz assim, é por isso que eu não quero nem saber desse negócio. Entendeu? Quer dizer, então a gente vive um momento em que o choque cultural, ele é muito evidente, ele é muito óbvio, e é preciso você lidar com isso. Você vê no Congresso Nacional os caras apagando incêndio com Lei Cicarelli, Lei Carolina Dickmann, e não sei o quê, e o Marco Civil não sai, e quando sai é essa coisa que a gente está vendo aí, esse Frankenstein. Queria que vocês encerrassem fazendo esse apanhado a partir disso aí. Você mesmo, né, para começar, você que chegou mais tarde. Olha, eu acho que a gente tem aí realmente um choque cultural. A gente tem muito que caminhar nessa direção. Eu acho, assim, que a gente tem que entender, primeiro, que a gente, esse processo todo de publicação tem que ter uma autogestão disso, denúncias, etc. Isso já vai resolver 98% dos problemas, né? Se as pessoas, como tem sido feito, né? As pessoas vão denunciando no site do Globo, por exemplo, lá nos comentários, você faz a denúncia, a pessoa tira. Quer dizer, então há uma autorregulação que a comunidade faz. Agora, tirando a autorregulação, esse tipo de caso, por exemplo, do Piauí e tal, é assim, é descobrir quem fez e, como qualquer coisa que se faz na sociedade, punir, entendeu? Como qualquer outra coisa. Se o cara fizer estuprar uma pessoa, que isso é quase um estupro, né? Se a pessoa estuprar alguém, se a pessoa tirar foto de alguém na janela e botar não sei aonde, isso tudo são coisas que a pessoa tem que ser punida. E no momento que você começar a punir, e eu acho que tem que punir, aí as coisas vão começar a entrar numa regulação. Mas observa bem, primeiro você tem a autogestão da regulagem, que muita coisa sai muito antes do cara até saber, né? E depois, naquilo que não for isso, aí você vai para a punição. Aí as pessoas vão começar a entender que tem um canal, vão começar a entender que tem um dever, mas também tem um direito. Tem um direito e também tem um dever. É isso. Quero agradecer. Eu que te agradeço, irmão. Muito obrigado pela sua participação. Enriqueceu bastante aqui o nosso debate. Esse foi o Carlos Nepomuceno participando da nossa conversa de hoje. Agora eu queria que o Vinícius fizesse também sua intervenção final. Bem, o que eu acrescentaria dentro dessa questão do choque cultural... Não vai brigar com o Nepomuceno, que ele não vai ter Não. O que eu acrescentaria é o que a gente já vem aqui debatendo já há algum tempo, né, Golo? Na realidade, é muito menos um choque cultural e muito mais uma apropriação de um novo modo de viver, de uma nova forma de viver, um outro rito de convivência, né? Nós temos o grau de separação entre eu e qualquer outra pessoa no mundo diminuiu bastante do século passado para esse século, diminuiu substancialmente, né? Então isso é uma coisa que eu entendo como positivo, né? Porque quanto nós não sabíamos da nossa convivência nos séculos passados, não só no século passado, mas nos séculos passados, e da nossa humanidade, da nossa capacidade de nos socializar, nossa capacidade de nos humanizar. Sabíamos muito pouco, tínhamos muito pouco entendimento disso. Então, o que nós estamos vivendo agora diz respeito a ter uma capacidade, uma proximidade cognitiva, uma proximidade interconectiva que nos permite redefinir a nossa convivência, entendeu? E isso sim é absolutamente novo, tá? E é um território onde o Estado de Direito, aonde os estados nacionais, aonde que eu chamo de velho mundo, ele não tem mais relevância. Né? Ele tenta ter relevância, né, através de instrumentos, inclusive como o Marco Civil, como eu sempre critiquei aqui o Marco Civil da internet, que para mim ainda está parecendo, sabe, Arthur, mais o marco estatal da internet do que civil. Tem muita coisa para a gente discutir na regulamentação. É mais uma lei, né? É mais uma lei. O Estado regulamentando a minha interação, será com seja que lá vai com pegar? Quem for. É, tem isso também. Claro, tem outras questões. A internet também avança de uma forma que a lei fica velha. Então eu acho, cara, que a gente está passando muito mais por um renascimento como civilização. Entendeu? E tem muita coisa para a gente fazer ainda pela frente. Legal. Você sabe que é interessante isso, antes de você fazer a sua despedida, o Arthur William, aqui, quando a gente trata de internet aqui, uma vez uma nossa internauta amiga do Facebook entrou sugerindo e sugerindo pessoas para participar e tudo, e a gente foi fazendo a produção, fizemos a produção com as pessoas aqui no estúdio e tal, e eu fiquei curioso de quem será essa mulher, né, rapaz, que veio. A mulher mora em Quito, no Equador, e a mulher produziu um programa lá de Quito. Foi a Janice. Foi a Janice Figueiredo. Na verdade, ela não mora, tá lá por causa de um projeto. Ela mora lá. É por causa de um projeto. Não, que ela não mora lá, não. É, ela mora em Quito, digita em espanhol, entendeu? Sim, mas ela é brasileira, cara. Roubaram a bicicleta dela lá. Me roubaram a bicicleta, ela botou. Mora em Quito, a mulher. Vai, Arthur William. A internet, ela aproxima as pessoas, quase que, quer dizer, em tempo real, uma comunicação com alguém aqui do Rio para Quito, para Bangladesh, para qualquer outro lugar do mundo. Mas o que eu queria falar, a mensagem final, é que a internet exige inteligência. Então, se antes os meios de comunicação tradicionais, o próprio rádio, a televisão, foram usados muito para manipulação das pessoas, boa parte das pessoas recebiam esses meios de comunicação tradicional e acabavam atuando de acordo com a forma que um locutor, ou que um apresentador, ou que um jornalista escrevia no jornal, né? Vide Hitler, que utilizava em grande escala esses meios de comunicação. A internet, eu não posso ter essa mesma dinâmica. Eu preciso receber uma determinada informação e ter uma avaliação crítica daquilo. Foi o que aconteceu lá no Guarujá, por exemplo. Pessoas que ainda estão sobre essa dinâmica da televisão, da mídia tradicional, receberam uma informação e agiram de acordo com o que entenderam daquela mídia. E na internet eu não posso ter. Eu vou receber informação falsa, eu vou receber informação verdadeira, eu vou receber informação manipulada, e eu preciso ter uma inteligência de avaliar aquilo e ter a minha própria opinião sobre os fatos. Senão você vai para a barbárie através da internet, né? Como é o linchamento na rua. As pessoas pega, mata, esfola e pega. Exatamente. Eu saio do racional e passo para o emocional, ou eu penso com o estômago, né? Como exatamente, a gente diz. Bom, gente, olha, muito obrigado pela participação aqui do Carlos Nepomuceno por telefone. Demorou, mas conseguiu. Parece que a álcool antigamente, né? Que demorava, tinha que empurrar. E o Vinícius Rocha, gente boa, Vinícius Braz Rocha. E o Arthur William também, que raro o Arthur William aparecer aqui. É uma figurinha carimbada, difícil de aparecer no nosso álbum. Tema Livre fica por aqui. Um ótimo dia para você. Ótima quarta-feira, amanhã. Às 10h05 da manhã nós estaremos aqui discutindo sobre o que? O novo sindicalismo, as greves fora dos sindicatos, garis, rodoviários, que estão pouco se incomodando com os sindicatos, fazendo suas greves através das redes, das mídias, essas coisas todas. Grande abraço para todos e até amanhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.